Jesus, ele acolheu nesse momento de aflição. Filho que eu tanto sonhei, nem cheguei a pegar nas mãos. Só te pra entender o que se passa no peito do homem que perdeu a esposa e o filho ainda no ventre. No parto cesário, após 6 meses de sorriso, um berço humilde, enxoval na goma, esperando o meu filho até o médico apontar. Pediu pra me escolher, me senti um covarde entre a mina e o bebê. Mas que pai, sei que sou quando a gente mais precisava. Quando minha mãe caiu na escada, então onde cê tava? Agora você chora, pede perdão a Deus por ter sido outro canalha que esse mundo conheceu. E quem tá falando? Aqui é seu eco, a pior dor de um verme, a consciência sem afeto. Você se achava o certo, né, casmina de peão? Minha mãe com 17 sonhando com a sua atenção. O que pude fazer eu fiz, testemunha tem Jesus pra não te ver. Feito a mina ser no corredor do SUS. Sinto pena, comove, mas quem fez a que pague? Pior que a própria morte foi perder quem te amava. Entre um colapso mental, não sei o que é pior. Me matar e pedir perdão, pessoalmente eu fico só. Nesse mundo, sem quem mais precisei, não dei valor. A mina que me amava, o filho que Deus me negou. Tô entre um colapso mental, não sei o que é pior. Me matar e pedir perdão, pessoalmente eu fico só. Nesse mundo, sem quem mais precisei, não dei valor. A mina que me amava, o filho que Deus me negou. Tô entre um colapso mental. Pelas pisadas erradas, infelizmente meu QI foi mapeado nas baladas. Com as minas sem valor, que até na escama via mel. Com limite no amor, junto com as cotas de papel. Tipo, você é o que mais tem, rato cego, descartável. Estufa o peito, diz que é pai, mas nunca chega com centavo. Aposto que tá confuso, nem sabe o que tá sentindo. Entre a culpa e o remorso, poder ouvir, não ver seu filho. Talvez você esteja certo, só não entendo porquê. Você tá me condenando, se ao menos nos conhecer. Quem disse que eu não conheço, sou fruto do desamor. Do tipo que vai pro vaso sanitário após o aborto. Ou quando nasce louco, sem afeto paterno, com infecção hospitalar, todo cagado nos trapos, cê tá quase entendendo, né? Porque Deus não podia permitir eu no seu colo, nem minha mãe ser sua mina. Quem pensa que filho é leite, mulher só bom de perna aberta. Não nasce pra ser pai, esposa e sim mais um comédia. Pai é o que corre, camina pelos filhos. Infelizmente cê não se encaixa em nenhum dos requisitos. Entre um colapso mental, não sei o que é pior. Me matar e pedir perdão, pessoalmente eu fico só. Nesse mundo, sem quem mais precisei, não dei valor. A mina que me amava, o filho que Deus me negou. Entre um colapso mental, não sei o que é pior. Me matar e pedir perdão, pessoalmente eu fico só. Nesse mundo, sem quem mais precisei, não dei valor. A mina que me amava, o filho que Deus me negou. Sinto meu pulso suar e uma sede de justiça. Talvez de alojar um projétil na minha cabeça. Quando vejo as imagens forçando os pensamentos, quando no bolso esconde a aliança do casamento, cuspindo na promessa que na gravidez eu fiz, que ia tatuar Jesus e fazer sua mãe feliz. Mas bastou uma noite na ausência desse merda pra sua mãe perder a vida. Foi hemorragia na placenta. O celular tocou, eu com a amante não atendi. Sou digno da dor, a morte é pouco pra mim. Ei, ei, comédia, chega de encenação. De se pôr como vítima depois da traição da minha mãe, cê quer perdão, né? Talvez ela te desse. Também não foi culpada de ter amado um bad break. Que de mil teve um em séculos de sociedade. O que beijou Jesus no rosto em vez da glória quis vaidade. É pela atitude de